chamando aqui. Eu vim de longe pra lhe obedecer. Sou um caboclo que só visto pena lhe mostrar a força que tem a Jurema. Meus camarada, meus camaradinho, se quer que eu dance, toque um pouquinho. Se quer que eu dance, toque um pouquinho. Este é o som do candomblé. Ouvi você me chamando aqui. Eu vim de longe pra lhe obedecer. Sou um caboclo que só visto pena me mostrar a força que tem a Jurema. Meus camarada, meus camaradinho, se quer que eu dance, toque um pouquinho. Se quer que eu dance, toque um pouquinho. A gogô e rum rum pirulé, este é o som do candomblé. A gogô e rum rum pirulé, este é o som do candomblé. A gogô e rum rum pirulé, este é o som do candomblé.